estou recebendo aqui no estúdio o Eleandro Feil, ele que é diretor técnico da Liga Iguaçuense de Futebol de Salão. Bom dia. Bom dia, eu agradeço, né, antecipadamente aí esse convite e vamos falar de futsal. Futsal de Foz do Iguaçu, que tem uma longa trajetória, né, de conquistas, de revelação de talentos. E a Liga Iguaçuense de Futebol de Salão está completando, neste ano agora de 2019, seus 40 anos oficiais aí como entidade? Exatamente. Oficialmente, o CNPJ foi registrado em 19 de novembro de 1979. Só que antes desse registro, já o Sr. Betinho Woller, né, que foi um dos fundadores, junto com o Lírio Mesomo, com a Dona Clóris, com o Wilson Veiga, o Rita Lee, eles já trabalhavam por 5 anos, né, sem esse registro oficial. Pois é, e é importante ressaltar essa história do futsal iguaçuense, do futebol do salão iguaçuense, porque senão ao longo do tempo isso vai se perdendo até. São conquistas antigas, aí, desde a década de 70, 80, 90, enfim, Foz do Iguaçu, uma potência, por que não, no futsal aqui no estado? Mesmo antes das competições oficiais, a Chave Ouro, que é a mais conhecida, Foz do Iguaçu sempre teve boas equipes amadoras que participavam de diversos eventos aí pelo Brasil. Nós tivemos times aqui de Foz que foram participar de uma competição em São Paulo, jogaram com os grandes da época, e era aqui a Associação Antártica. Para quem conhece um pouquinho da história, sabe que quando a Antártica veio para cá, eles criaram uma associação e depois ficou como Associação Atlética Mesomo. E foi uma das primeiras equipes que representaram o município em vários eventos pelo Brasil. Inclusive, né, vale ressaltar aqui a questão da Associação Atlética Mesomo, que ela existia até pouco tempo atrás, não faz muito tempo não que fechou, né? Ela fechou há 8 anos, 8, 9 anos ela fechou. Houve alguns problemas na família Mesomo, né, e acabou gerando aí o fechamento dessa escolinha. E com relação aos torneios aqui de Foz do Iguaçu, também já há bastante tempo nós temos, por exemplo, a Taça Foz, são vários campeonatos, né, organizados pela Liga Iguaçuense. Enfim, gostaria até que você falasse um pouquinho dessa história, porque nesses torneios surgem vários talentos aí do Brasil e que vão fazer sucesso, inclusive, no exterior, né? A Taça Foz, em 2019, ela será a sua 32ª edição e o Campeonato Citadino será a sua 29ª. Essa contagem, nós buscamos um histórico, né, para chegar nesses números. Taça Foz e Citadino, eles têm o mesmo molde de disputa e são competições que hoje a gente consegue envolver as crianças de 3 anos e meio até os 20 e posterior a gente tem as competições dos adultos. Essas duas competições, elas são consideradas os maiores campeonatos, não torneios, né? Campeonatos do estado do Paraná. E nós somos a única cidade no estado que realiza os jogos da categoria sub-5. Que nesse que nós temos aí, tivemos em 2018, a participação de um atleta de Medianeira com 3 anos e 8 meses. Foi o mais novo a entrar em quadra, superando o menino daqui, do Mania Esportes, né, o João, que entrou e fez o seu primeiro gol com 3 anos e 10 meses. E olha, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque me atiçou a curiosidade. Como é que acontecem justamente esses jogos com crianças tão pequenas? Tem bola diferente, tamanho da quadra diferente, como é que funciona? O futsal, ele tem as bolas diferentes para todas as categorias. Desde a iniciação, aí vai dividindo, sub 9, 11, 13, 15, sempre tem um modelo de bola com peso, com circunferência diferente. Esses jogos dos pequenos, nós procuramos as quadras menores para fazer. Só que a partida final, ela é feita no Costa, porque é a realização do sonho, né, da maioria das crianças. Como nós não fazemos competição desses jogos, todos os atletas dessas categorias, eles recebem medalha ao final do evento, ele é mais para ela ir se desinibindo, perder o medo. Nós observamos, nós criamos essa categoria porque algumas temporadas atrás, quando as equipes daqui iam participar dos campeonatos paranaenses, sub-7, sub-9, algumas crianças, eles demonstravam muito medo, demonstravam receio, muita timidez. É a pressão, né? Também. E aí nós começamos a conversar com alguns técnicos e eles acharam que seria uma ideia legal. Então, tem crianças hoje com 7 anos que saem para jogar o Campeonato Paranaense como se já fossem veteranos. Eles já têm uma postura totalmente diferente. E isso fez com que as equipes de Foz que participam dos Paranaenses tivessem melhores classificações. E a gente está acompanhando aí, né, o anúncio, né, das contratações por parte do Foz Cataratas Futsal, a equipe que representa aqui Foz do Iguaçu nas competições profissionais no país. E dois atletas que eles trouxeram agora para essa temporada são, digamos assim, pratas da casa, né? O Henrique Rafaim, goleiro, e também o Alazico, né, que já chegou, inclusive, à seleção brasileira. Enfim, esse trabalho forte que é feito na base aqui do futsal de Foz do Iguaçu se reflete lá na frente também? Exatamente. Isso já vem da época do Foz Futsal, né? Que ele sempre buscou valorizar e dar oportunidade para os atletas nascidos aqui na cidade que demonstravam bons talentos. Esse ano de 2018 foram 7 atletas iguaçuenses no elenco que foi campeão paranaense e jogou a Liga Nacional. Desses 7, 4 jogaram mais e os outros 3, ainda por serem juvenis, tiveram uma participação menor. Mas a importância de você ter um time na elite é isso. Os atletas da casa, eles têm aonde se espelhar e têm um objetivo a alcançar, né? Então eles se dedicam mais. Mudou bastante a questão dos treinamentos nas categorias de base. As escolinhas estão mais organizadas, os treinamentos eles estão sendo mais específicos, a fundamentação da base está sendo melhor. E isso, com certeza, quando esses atletas chegarem na sua fase adulta, juvenil adulto, eles podem ser aproveitados melhor em demais times, não somente aqui no Foz, porque é impossível você fazer uma equipe só com os jogadores que você tem aqui. Pode acontecer, mas para disputar um campeonato nacional, você tem que ter peças diferentes, tem que ter pessoas de outros lugares. Quantos torneios estão previstos aí? Quantas competições vocês pretendem organizar a Liga Iguaçuense de Futebol de Salão neste ano de 2019? O nosso calendário ele tem 8 eventos já confirmados, tendo a possibilidade de a gente trazer mais 2 eventos aí para agregar. Os 2 primeiros são o torneio de verão, que já acontece agora a partir de fevereiro, e a Copa Lifes 40 anos, que é um evento aí que nós fizemos no ano passado com a categoria adulta, e esse ano já temos a intenção de fazer com o adulto e o sub-20. E uma curiosidade que eu tenho também aqui com relação a como é que funciona a forma de inscrição das equipes, né, nas diferentes competições. Vocês exigem, tem requerimentos, enfim, tem um formulário, tem uma ficha de inscrição, onde cada equipe, seu responsável, deve preencher e encaminhar até a liga. Os nossos valores de inscrição, até esse sucesso que a gente consegue atingindo aí 180 equipes num campeonato, porque os valores de inscrição são baixos e as taxas de arbitragem também elas são consideradas baixas. Para quem paga, fala que é muito, mas para quem recebe, fala que é pouco, né? Mas assim, nós trabalhamos com uma taxa de arbitragem boa, que dá para quem vai trabalhar ter um retorno legal, e quem paga não fica, não onera seu orçamento. As inscrições são feitas sempre antes das competições. A liga tem uma carteirinha, uma carteira de atleta, aonde após entregar essa ficha, entregar a documentação na liga, nós fazemos autorização para a emissão da carteira. Então, a partir desse momento, é feita uma conferência dos documentos e o atleta estará apto a jogar. E falando aí da Liga Iguaçuense de Futebol de Salão, algo até que me surpreendeu aqui quando a gente conversava nos bastidores, porque a gente vê sempre, por exemplo, a utilização do ginásio Costa Cavalcante, né, como o palco principal do esporte aqui em Foz do Iguaçu. Existem outros ginásios na cidade, mas você me dizia que, por exemplo, um deles está passando por reforma, há uma limitação, uma questão até de espaço, até que dificulta um pouquinho a questão aí de competições aqui na cidade? Para você ter uma ideia, nós atendemos aí, no ano de 2018, 3.900 atletas. Nós tivemos que mudar a fórmula de disputa das competições por causa da falta de espaço físico. Tá? Se nós tivéssemos mais uns 2 ginásios disponíveis, com uma disponibilidade de utilização maior, poderíamos ter muito mais jogos. Nós fizemos 1.250, poderíamos chegar a 1.500, 1.600 jogos, porque nós temos a demanda para isso, né? E a questão de ginásios, o Costa é o palco principal, até a parceria que foi feita com o Foz Cataratas, que trabalha bem a manutenção, a gente também está lá, sempre estamos vendo, estamos cuidando, né? Qualquer coisinha que começa a estragar, a gente já vai tenta arrumar para não ficar pior. É, o ginásio de Sebastião Flores está em reforma, eu acredito que está sendo feita a pintura, já está quase próximo aí de ser entregue. E o ginásio do Morumbi, que precisa de uma reforma urgente, né? É um ginásio excelente. Eu que já trabalhei em várias cidades do Brasil aí, o ginásio do Morumbi, ele é melhor do que muitos ginásios que eu já trabalhei em Taça Brasil, em Liga Nacional. E é uma pena ele estar na situação que chegou ali. Pois é, vamos cobrar até do poder público, né, com relação à melhoria dessa estrutura aqui, que inclusive, né, a gente já viu em vários anos, né, por exemplo, quando o ginásio Costa Cavalcante estava sendo utilizado para alguma outra competição, as equipes, né, aqui de Foz do Iguaçu do futsal adulto jogavam lá as competições estaduais, né? Inclusive culminou de a federação não autorizar por 3 vezes jogos lá, por ele não atender às exigências, e as equipes de Foz tiveram que sair daqui para jogar a partida decisiva em outras cidades. Caso da partida que foi jogada em Itaipulândia pelo Foz Cataratas Futsal, né? Quartas de final da Chave Ouro 2016-2017, onde eles perderam o jogo lá, porque aqui no Costa estava tendo badminton e no Morumbi, naquela oportunidade, estava tendo um evento de lutas. Então fica assim uma situação bastante conflitante, né? E o que a gente defende é que se tivéssemos aí uns 2 ginásios, não precisa ser da capacidade do Costa, não precisa ser o mesmo piso que o Costa, mas 2 ginásios que atenda às exigências da regra e dos regulamentos da federação ou da confederação, você consegue evitar esse tipo de problema. E olha, este ano então de 2019, celebração dos 40 anos, né, de fundação oficial da Liga Iguaçuense de Futebol de Salão, eu agradeço aqui ao Eleandro Feil, né, pela vinda aqui à ICI, parabenizo aí a todos os envolvidos, não só os de agora, mas também da história, enfim, para valorizar, ressaltar realmente essa história do futsal iguaçuense. Parabéns aí a todos da Liga. É nós que agradecemos. Só foram criadas 2 pastas no Facebook oficial da Liga, onde nós estamos postando fotos dessa história, né? Eu tenho um arquivo aí desde 2007 bem amplo e estou recebendo várias colaborações de ex-jogadores, alguns técnicos que trabalharam aqui estão em outros lugares, e a gente até pede, né, para o pessoal que já foi atleta, participou de alguma competição da Liga, que tem alguma foto, pode nos mandar, identifica o ano, se não souber, pode mandar que a gente vai tentar buscar as informações e publicar. Tá assim, um álbum muito legal. Eu publiquei as fotos de 2007 e 2008, nós tivemos 6 mil visualizações em questão assim de 12 horas. Então tá muito legal e estamos aí, né, à disposição de vocês para que vão lá também no ginásio acompanhar os eventos, e teremos uma temporada bastante proveitosa.